YJ754, 1420 kHz. ZYE891, 5980 kHz. Amanhecer na Guarujá, com Jaguari e Jaguarito. Oferecimento Supermercado Sul do Rio, o supermercado da família.